Introducing the winners of FutureCam Global Competition. Assim, sinceramente, se você tivesse me falado há um mês atrás, assim, tipo, ah, vocês vão ganhar o concurso da FutureCam, eu teria dado risada, assim, na moral. Pra gente foi fantástico, a gente nunca imagina estar num lugar desse com essas pessoas. Tem um monte de gente falando inglês, tipo, tem uma câmera que parece que, sei lá, saiu de filme de ficção científica, assim. Sei lá, eu achei até meio intimidador, assim, sabe? Foi nosso produtor, fez todo o intermédio, mas enfim, depois do Lollapalooza a gente vem ganhando vários outros concursos, assim, é uma honra pra mim trabalhar com esse visionário, que é o Patrick. FutureCam dando um super do apoio que a gente conseguiu esse concurso. E a gente tem muito a agradecer toda a equipe da FutureCam. O concurso foi realizado de uma maneira muito bacana. São iniciativas como essa que fazem com que a cena independente de bandas aqui no Brasil possa ser valorizada realmente. Então vamos fazer um clipe que eu tô muito animado pra tocar só. Now, the great mind behind the project, Patrick Newsom. FutureCam is the best technology company in the world. We are pioneers in what we do in our development area. We have only achieved what we have today because you, our consumers, have trusted us since day one. That is why we decided to give back all the love and dedication back to you. New bands, young folks, new talents around the globe to never ever give up on your dreams. We want to help you right from the start. With this competition, we are introducing to you the best technology ever. The best motion control camera ever built. New tech here today. Good luck and thank you. O universo não gira em torno de mim. Faço do meu verso um recado pra ti. O universo não gira em torno de ti. Faço do teu verso um recado. Competição de ego, não me adeco, não. Viver no mistério é melhor do que a ilusão. De que só a beleza e correr o risco. Não é minha natureza. Porra do Patrick, velho. A câmera quebrou aqui, mano. Fogo de artifício que abafam tiros. Ocupar o tempo alimentando vícios. Beijos esquecidos, festas e amigos. Não vão preencher esse vazio. O universo não gira em torno de mim. Faço do meu verso um recado pra ti. O universo não gira em torno de ti. Faço do teu verso um recado pra mim. E o mundo gira sem parar. Se você sumir, não vai mudar. Por mais que pareça, é só sua cabeça tentando encontrar algum sentido bem bonito pra viver. Qual é o seu motivo? Eu quero saber. Talvez não entenda o sentimento da vida. Coração não sente, seus olhos vão ver.